Seção 17, de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. O Lupanar. Ah, por que monstruosíssimo motivo prenderam para sempre nesta rede, dentro do ângulo diedro da parede, a alma do homem, polígamo e lascivo? Este lugar, moços do mundo, vede, é o grande bebedouro coletivo, onde os bandalhos, como um gado vivo, todas as noites vêm matar a sede. É o afrodístico leito do hetairismo, a antecâmara lúbrica do abismo, em que é mister que o gênero humano entre. Quando a promiscuidade aterradora matar a última força geradora e comer o último óvulo do ventre. Fim do poema.